Isso aí está no Apocalipse 20, 1, 2 e 3. E aí? Tem outra pergunta, Rousseau. vamos ver assim. Outra simbologia, né, meu filho? Uhum. Outra simbologia. Porque, primeiro, que diabo e satanás, do ponto de vista espiritual, não existe. Existem consciências que contribuem para o equilíbrio entre as forças do bem e as forças do mal, né? São forças necessárias. A ideia de prender esta maldade ou de sufocar esta maldade também é uma simbologia. Porque nos ciclos de vocês, as histórias se contam por milênios, né, filho? Então, a cada mil anos, é como se houvesse a necessidade de soltar esse demônio, vamos dizer assim, ou de se liberar esse demônio, para que essas verdades venham à tona. A ideia do Satã, né, se você olhar a origem da palavra, tem a ver com opositor, né? É aquele que vem para jogar areia nos olhos de vocês. É aquele que vem para confundir. É aquele que vem para manipular. E se você olhar hoje, filho, mais do que nunca, apesar desta pretensa disponibilidade de informação e de verdades, o que mais se dissemina no mundo são falsas verdades ou meias verdades, não é? Então você pode acreditar que o demônio, ou o diabo, ou o capeta, ou o anjo caído, o que você quiser chamar, ele representa esta necessidade de jogar na cara de vocês o quanto vocês são medíocres, o quanto vocês são manipuláveis, o quanto vocês são maldosos, maledicentes, etc, etc, etc. Então, um pouco que o resgate coletivo dessa maldade é a limpeza do porão da alma do ser humano. É a limpeza do porão da história suja da humanidade. É a limpeza do porão. Porque as pessoas gostam de varrer a sujeira para debaixo do tapete. Então é aquele grilo falante que vem te dizer: ah, você não é tão bonzinho, muito menos tão bonitinho quanto você gostaria, né? Claro que sim. Aqui, vou falar com o senhor aqui uma de cada vez, para a gente também pegar mais conhecimento com o senhor. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então, eu vou dizer como eu interpreto, o senhor vai dizer, ah, tá meio no caminho, não tá, ou o jeito que o senhor interpreta. Descer do céu um anjo, parece que é uma ordem da providência divina, que a vibração do ambiente, seja astral ou físico, precisava mudar e alguma coisa precisava acontecer. Então, existia um trabalho de seres espirituais para mudança, é isso? Sim. Entendi. Sim. Claro. Sim, vários emissários. Certo. Aí, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e acorrentou por mil anos. Daí, dá a impressão que é o momento em que surgiu ali o cristianismo, onde aquela leva de espíritos que estavam soltos, arruaçando, quando Jesus chegou, foram presos para uma doutrina na vibração que corresponde à essência onde eles estavam existindo. Né? Um negócio meio abismal lá. Essa é uma interpretação muito cristã. Então. Na verdade, ele simboliza um momento em que a providência divina ela contém, vamos dizer assim, a barbárie num momento histórico para que a humanidade tenha um tempo para se reciclar. Você entende? Para que as consciências possam repensar certos padrões. E aí o que acontece? Nesse processo, os espíritos que são mais trevosos, vamos dizer assim, ou menos conscientes, eles são retirados de cena. E são, como se diz, trancados. Na verdade, são levados para compartimentos umbralinos, onde eles também podem exercer o processo de crescimento consciencial deles. Certo? Claro. Então, parece que essa palavra dragão está falando de uma egrégora, de um conjunto de seres que vibram na mesma frequência. Sim, mas o que é o dragão? O que é o dragão? tem dragão bom e tem dragão ruim. Né? Na verdade, tem dragões, do ponto de vista etérico, que são guardiões dos portais da Terra. Tem muitos guardiões que trabalham nas linhas das casas espiritualistas que são dragões. Uma energia muito forte, energia de guardiões do campo energético do planeta. Este dragão normalmente se refere aos dragões negros, que influenciaram durante a história da humanidade, está se falando de coisas de milhares e milhares de anos, centenas de milhares de anos. Não estamos falando desse ciclo bíblico aí que você pode começar a contar de 5, 7 mil anos para cá. Então, é a maldade do ser humano. Esse é o dragão. É a tentativa, entenda uma coisa. Você pode até buscar o exemplo de Adão e Eva e saída do paraíso, que também é toda uma simbologia. O conhecimento do plano material pode te iluminar ou pode te prepor, porque esse é um plano de escuro. Então, a ideia da cobra, do dragão, sempre você percebe que a gente é um réptil. Existe essa coisa de dentro da ufologia, de que reptiliano é ruim, de que reptiliano é um espírito traiçoeiro. Na verdade, eles são frios e indutores de conhecimento. Quem faz o mau uso do conhecimento são vocês. Se eu tenho conhecimento para me sobrepor, para manipular, para fazer mal, quem que é o dragão? Quem é a serpente? Quem é o demônio? Só que o ser humano tem uma grande dificuldade em se autorresponsabilizar pelos seus processos. Então eu escolho um inimigo externo, eu demonizo esse inimigo externo, eu transfiro toda a minha responsabilidade para esse inimigo. E eu viro santo no verso. E se você olhar na Terra hoje, tem muita diferença de lá para cá? Não. São só os meios de se adquirir conhecimento. Por isso que eu te falo, a internet, por exemplo, que é uma representação do inconsciente coletivo, pode ser utilizada para o bem, como no seu caso, mas mesmo assim, quando você pega um diálogo, uma entidade de luz, para uma pessoa que não tenha consciência, vai adiantar alguma coisa? Realmente? Provavelmente não. Você faz o seu trabalho, mas o caminho de escolha da luz ou das trevas é sempre um caminho individual. É. Então matem os seus próprios dragões, matem as suas próprias serpentes. Como é que você faz isso? Deixando entrar mais luz no seu espírito, praticando bem de uma forma, vamos dizer assim, eficiente, eficaz. Eu não ficar falando discurso, né, meu filho? Porque também bondade de discurso é fácil, né, filho? Realmente. É isso aí. Essa é a minha interpretação. Matem os seus demônios, matem os seus dragões, matem as suas serpentes. Se torna um ser de luz plena. É uma escolha pessoal. Tem custo, tem responsabilidade, tem autoanálise, tem julgamento. E tem dor. Ninguém aprende facilmente nesse quadro, né, filho? Claro. Daí disse assim: lançou no abismo, fechou, pôs o selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os mil anos. Aí esse selo, eu imagino que é essa ideia que o senhor mesmo comentou, dizendo assim, esse agora, ainda naquela interpretação, o senhor vai poder trazer outro. Quando colocou esse selo, para mim é como se dissesse assim, circunscreveu-os, ou seja, limitou-os a uma existência vibratória onde, para eles irem acima daquilo ou além daquilo, eles precisariam tirar esse selo. E esse selo é olhar para si próprio e mudar. Seria isso? Essa é uma leitura possível, mas eu gostaria de adicionar isso, que esses espíritos que, se você pensar que os marcos civilizatórios estão aos mil anos, então, quando esses espíritos passam por esses marcos civilizatórios e não alcançaram um grau X de consciência, eles são levados para um plano que seja compatível com o grau de consciência que eles conseguiram alcançar, certo? Então, eles saem de cena e são presos, entre aspas, certo? Nos bolsões umbralinos. O senhor pode repetir essa parte? Sim. Eles não atingiram o nível ou o patamar de consciência necessário para que a humanidade dê um outro salto qualitativo em termos de consciência. E esse processo, no tempo, de, no tempo e espaço de vocês, se dá normalmente a cada 1000 anos. Então, a cada 1000 anos é feito, como se diria assim, uma limpa, uma purificação ou uma higienização do inconsciente coletivo. E quem não está vibrando como deveria estar naquele estágio de desenvolvimento da consciência dessa humanidade neste planeta, eles são retirados de cena. Se você olhar, você vê o que está acontecendo agora, é a mesma coisa. Você entende? A história da separação do joio e do trigo, que também é uma simbologia bíblica. O que acontece? O planeta vai evoluindo, a humanidade vai evoluindo. Você não conseguiu cumprir ou chegar naquele nível de consciência que se espera de você, você vai para outro lugar, para outra dimensão, que pode ser nesse plano, nesse planeta ou em outro, para poder recomeçar. A providência divina é tão justa que ela te dá até essa oportunidade de recomeçar no nível de consciência em que você está. Uau! Graças a Deus. E daí disse assim: depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Daí a minha interpretação é a Idade Média, né? Onde, pronto, aqueles que se permitiram a oportunidade da reencarnação ficaram ali meio que solto para reinar, daí um sobre o outro, eles iam se depurando igual a pedra que bate na outra vai ficando, ou a água que passa, tanto passa, vai deixando a pedra ali lisa. É por aí. Eu acho que esses 1000 anos tem muito mais a ver com o ano 2000 da Terra, filho. Sim, senhor. Sabe por quê? Porque se você olhar toda a semente do mal que foi plantada nessa humanidade ao longo dos talvez 5, 6, 7, 8 milênios, vocês estão colhendo a fome. Vocês estão o quê? Colhendo agora, filho. Então, se você olhar, o mundo nunca foi tão polarizado. Você tem tudo de bom nesse mundo. Tem tecnologia, tem riqueza, tem prosperidade, tem cura, tem medicina, tem coisas fantásticas acontecendo. Por outro lado, você nunca teve tanta miséria, doença, ignorância, pobreza, infelicidade. Então, o resgate desta maldade, e talvez você entenda esse grupo de espíritos como, pode chamar isso de cobradores kármicos, você pode chamar isso como demônios, você pode chamar isso como besta, como 666, como você quiser, mas eles têm o papel de higienizar. Eles metem, desculpem o perdão da palavra, eles metem a mão na merda para que essa humanidade possa ser limpa. Para que essa humanidade... Para que a humanidade possa ser limpa. A humanidade, para ser limpa, ela precisa... Quem tiver ressonância com essas consciências trevosas vai ser retirado daqui, filho. Claro. Então eles têm esse papel. Se eu busco a luz, se eu busco me conhecer, se eu busco me aprimorar como pessoa, se eu sou uma pessoa que vibra no bem, filho, isso não vai me afetar em nada. Agora, a humanidade em geral é assim. Por isso que as pessoas têm tanta ressonância com o mal. Então, esses espíritos são, entre aspas, libertados. E o que significa serem libertados? Eles não estão trabalhando só no astral. Muitos deles estão reencarnados dentro de vocês. E não pensem que eles são feios. E não pensem que eles são sujos. E não pensem que eles são desprezíveis. Eles são belos, inteligentes e profundamente manipuladores. Uau! E quais são as maiores formas de manipulação da humanidade? Eu já falei isso uma vez. Poder, dinheiro e sexo. Então, preste muita atenção. Se você tem muita ressonância com essas coisas. E não há nada de errado com poder, não há nada de errado com dinheiro, não há nada de errado com sexo. A questão é que eles são instrumentos neutros. Quem dá o valor, quem atribui o valor positivo ou negativo a essas coisas, são vocês. Vocês, na sua experiência humana, validam positivamente ou negativamente esses atributos, que são instrumentos de troca de energia nesse plano. Que assim seja. Isso. E repete pra nego esse de novo, viu, meu filho? Então eu vou falar um nego vai falando e vai respondendo pra voz. O nego tava esperando, vai falar tudo. Tá. Então, o primeiro é assim. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Isso. Esse... nada mais é, né, meu filho, que a chave e a abertura para todo o mal que são seis passos nessa terra. Que onde se tem a ganância, se tem esse, a inveja, esse tudo, a abertura do abismo. O que está no abismo não é bom, não é verdade? Ninguém quer pular do abismo. Então, esse nego fala da maneira para o filho que está fazendo esse escutador entender. Que você vem a chave e a corrente para amarrar meus filhos na terra. E depois vai ser solto, que nego entende dessa passagem. O menino anticristo, que nego vai falar mais para frente. Que nego já falou até dentro da seara, que se põe como anticristo nesse tempo de hoje, já se encontra vivo, né, meu filho? Pode continuar o versículo, meu. Isso, daí diz assim, vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo. Então, ele viu um anjo descer com uma chave, e aí ele já falou que existia um abismo, e aí o anjo também trouxe a chave e uma grande corrente. Pra que tudo isso, vô? Como o nego respondeu pra voz, meu filho. É a abertura desse abismo. O que, que é o abismo? Esse anjo, como... se vós terminar o versículo, se coloca como esse o dragão, não é verdade? Esse é, na visão do povo da época que ele fez o escrevedor, se colocou como um chifrudo, mandado o anjo caído trazer a chave para a abertura de toda a maldade dentro dessa terra. E que se tenha permissão até divina, porque isso tem um equilíbrio, né, meu filho? Das escolhas entre o bem e o mal. E cada um tem que ter suas escolhas. Então foi aberta essa passagem do abismo que se encontra a maldade, a inveja, a luxúria, todos os pecados que no livrão preto fala que não se deve cultuar. A segunda diz assim, ele prendeu o dragão, o anjo, né, que desceu com a chave, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Isso. Aí se coloca que foi preso, né, meu filho? E que esse mil anos era o tempo dele ser solto, que onde se fala do anticristo. Que esse, meu filho, nego fala e nego sabe, que não se tem... de todo esse tempo se tem década, século e o tempo de cada um. Então, em cada tempo, que não cabe nego falar de quantos em quantos anos, que é um mistério, se tem o anticristo, que é aquele que se tem a força e que se comanda toda uma nação, mandado pela energia mais baixa. Que se muito se não acredita na energia baixa, que é como o nego fala. Esse chifre, o nego não gosta de falar o nome dele, viu, meu filho? O nego fala chifre. Então, esse, como foi dada a permissão dele descer com a chave e abrir o abismo, para tudo esse, ele trouxe toda essa energia. Mas ele foi preso durante tempos e tempos, e a cada tempo que ele se aparece... e morre, ele fica preso mais alguns anos e se reencarna em outra pessoa carnal. Isso é de cada tempo, isso sempre vai ter. Viu, meu filho? Sim, senhor. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações. Esse, como o nego fala, esse selo, meu filho, o nego entende como marca. Ele foi marcado para quando ser solto, o povo conhecer e saber quem fez o estudador e seguiu os ensinamentos, né, meu filho, dos apóstolos, vai saber que aquele não é seguido de Cristo, e sim o anticristo. Viu, meu filho? Entendi. Aí depois termina assim: depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Para que se haja o equilíbrio entre o bem e o mal. Entendi, sim. A segunda questão. Eu vou ler para o senhor uma parte do Apocalipse de João, capítulo 20. Do versículo 1 ao 3. O que o senhor pode dizer a respeito disso e ensinar a gente? Esta visão foi uma visão do passado. Até 1225 nunca comentou-se sobre demônios, sobre diabos, sobre seres fantásticos que existiam para perder o ser humano. Mas eu digo em verdade que há necessidade das duas polaridades, mesmo que vocês prendam através de castidade aquela sanha demoníaca, como vocês dizem, dentro de pouco tempo, não vou esclarecer se 1000 anos, mas isso pode ser simplesmente alegórico, essa tendência será liberta novamente, sendo que o ser humano possui duas polaridades. Esse demônio está solto hoje, nesta era de peixes. Ele está solto hoje, porque o ser humano está solto hoje. Quanto mais o ser humano diminuir sua frequência, mas o que vocês chamam de daimons, ou seja, os demônios que são alimentados por algumas consciências, estarão conectados através de uma forma simbiótica a vocês. Neste momento, Cristo habita na Terra. E neste momento, o diabo habita na Terra. Porque o ser humano habita na Terra. Vocês esperam a vinda de um Cristo? E ele estará convosco até o final dos tempos. E o final dos tempos significa éons, onde ele se referia, à idade. E essa idade tem o limite de 2150. É quando se encerra a presença de Cristo sobre a Terra. E quando, ao mesmo tempo, este demônio, na visão de João, está presente também. Então, vamos aqui tentar nessa questão 2, até direcionar com mais foco cada versículo. Aí disse o primeiro versículo assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então, talvez, até perguntando para o senhor, seria isso uma analogia de dizer que, por ordem divina da espiritualidade superiora, veio a ordem do Cristo cósmico de Deus. E aí trazia na mão a chave, ou seja, a compreensão de abrir e fechar diferentes densidades e dimensões. E aí a chave do abismo, o abismo pode ser compreendido como uma forma de densidade, onde determinados espíritos seriam, falando da grande corrente, onde eles seriam acorrentados, ou seja, circunscritos por própria questão da densidade deles. É por aí? Prefiro interpretar em outra forma também. Pois não. Que este anjo portador da chave seria o anjo caído. E vocês têm muito que agradecer aos anjos caídos. Esses anjos caídos são os Anunnakis. Com a chave, ou seja, a abertura de nova consciência, transformando os Neandertais em seres com consciência semi-elevada, que é o que vocês têm. Temos muito que agradecer aos anjos caídos, pois eles desceram a densidade deste planeta para misturar suas qualidades, que vocês chamam tanto demoníacas ou de anjos caídos, mas devido à qualidade de sabedoria, inteligência, atividade, perfeição na existência, evolução que eles já traziam, eles vieram por caridade cair. O termo que vocês utilizam, cair, é extremamente pejorativo. São os anjos descidos. Esta é a palavra correta. Muito bem. Daí no versículo 2 ele diz assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Então, uma interpretação, o senhor me dirá se é ou não, é dizer assim: ele prendeu o dragão. O dragão seria aquela forma animalizada de ser. A serpente é a pessoa que age com aquele eu exclusivista, com aquela forma egoísta de ver o mundo. O diabo é aquela forma de enganar. E Satanás, aquela forma de se ver no consumo ali das coisas. E acorrentou por 1000 anos, ou seja, dentro daquela densidade abismal. Qual a outra interpretação? O senhor vai por essa via? Eu acompanho o seu pensamento, mas também somo o quê? A serpente representa conhecimento, sabedoria, sagacidade. Acorrentar por 1000 anos significa esconder, ocultar, impedir as qualidades que essa serpente traz também, que é o caduceu, que é o conhecimento, que é a sabedoria, que é saber viver de uma forma coerente. Portanto, o que vocês dizem ser demônio, serpente, dragão, são reptilianos. Entendi. E, portanto, expressão de evolução. Aplacar durante 1000 anos significa dizer que tudo isso é pecado, que tudo isso está ligado ao demônio. Mas, na verdade, o demônio habita dentro de cada um. Muitos padres que referem-se a Satanás ou demônio fazem coisas que até o demônio não reconhece. Sacerdotes de várias religiões, inclusive. Certo. Então, na terceira, ele diz assim, lembrando que na segunda ele disse que ele prendeu o dragão e acorrentou por 1000 anos, e na segunda, né, e na terceira ele diz assim: aí lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Então, eu veria assim: lançou-o no abismo, ou seja, naquela densidade que é equivalente àquilo que estava sendo emanado de si, ou daquele, ou o Satanás, o diabo, pode também ser compreendido como um grupo de pessoas afins, né, daquela mesma densidade. Sim. Fechou-o e pôs um selo sobre ele, no dragão. Então, pode ser, talvez, querer dizer que esse selo é assim: aqui é o teu limite. Se você quiser passar desse limite, você tem que olhar para si próprio e se conhecer. Se você quer só de dentro para fora e não de fora para dentro, esse é o selo, esse é o limite. Sem dizer que nem o pessoal diz que veio o Miguel, ficou com a espada na cabeça do demônio. Talvez seja isso que o senhor saberá dizer. E pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Eu vejo isso até uma forma meio que inteligente, meio Deus, de fazer as coisas sem prender, sem forçar ninguém a nada. O que, que o senhor diz sobre esse versículo? Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Será que o demônio engana as nações, ou o próprio ser humano que se engana quando coloca os seus governantes à frente de sua raça? Foi silenciado, digamos assim, esta energia da serpente que foi colocada no abismo, foi silenciada para que as nações não fossem molestadas pelo conhecimento. Ele foi silenciado. Posso citar um momento em que isso ocorreu? Sim, senhor. Durante a perseguição da igreja Universal Católica contra todas as pessoas durante os momentos em que estiveram crucificando, queimando gente pelo mundo. Quiseram calar pessoas inocentes. Mas quem é que estava neste momento enganando as nações? Era justamente aquele que habita no Capitólio, o cristianismo. Certo. Então, quanto a isso do versículo 3, é que esse que lançou no abismo. Então, seria mesmo isso, essa ideia de que era um grupo de espíritos nomeado dragão que foi para um determinado espaço circunscrito de densidade? Sim, se assim preferirem. Entendi. Esconder as tendências, digamos assim. Esquecer as tendências. Tendência, o senhor fala da influência de grupos religiosos ocultos. Sim. Tá. Fechou e pôs um selo sobre eles. Seria um pouco aquela limitação própria de ter que se conhecer e ver o próprio mal antes de julgar o outro? Sim, perfeitamente. Entendi. Bom, daí o versículo 3, né, termina assim. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Aí a interpretação que eu traria para isso seria assim. Esse grupo de espíritos passou mais ou menos 1000 anos depois dali que começou o cristianismo até o começo da Idade Média. Que aí foi os 1000 anos de escuridão que se diz, que é onde esses espíritos, então, esse dragão foi solto, em termos de que esse grupo de espíritos reencarnaram e começaram a enganar o humano, e aí tinha, às vezes é o maioral deles próprios, que acabava tomando a liderança, não sei se seria o caso de Hitler, mas tomando a liderança, isso é uma hipótese, né, que levantam por aí, para que então existisse esse agrupamento e de reforma íntima e depuração através da dor e do sofrimento que pode proporcionar um corpo ao ser que está lidando com si próprio ali no dia a dia, no movimento da carne. Não sei. Mas a ideia é essa. Depois disso é necessário que seja solto. Foi solto para que tivesse o choque da encarnação e pudesse conhecer a si próprio interagindo com outros. Esses espíritos então vieram, foram soltos, reinaram, mas não sem o auxílio da providência divina, que mandaram, no caso, Francisco de Assis, né, nessa época, e Domingos de Guzmão, acredito, não sei se é esse o nome. Mas o senhor saberá dizer aí um pouco mais sobre essa ideia. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. A necessidade de espíritos cobradores kármicos durante este período em que eu citei da era de peixes, em que vocês estão vivendo agora, é justamente os mil anos. As escrituras não dirão exatamente com precisão. Eu estou dizendo com precisão. Entre 2150 a.C. e o ano 2150 da era atual, esta era de peixes será o equivalente a esses 1000 anos em que essas tendências do ser humano virão à tona. E elas buscarão, simplesmente, seus líderes. E, nesse sentido, novamente, esse espírito cobrador kármico chamado nesta encarnação de Hitler, e foi Nero, e foi um outro que eu prefiro não citar, pois ainda é cultuado por uma religião de grande relevância, este cobrador kármico está presente dentro dos corações da raça humana. Portanto, o ser humano é mau. Ele só precisa que alguém o instigue a fazer a maldade. Entendi. Sente essa necessidade de personificá-la. Sim. Certo. Uau. Então, quando diz foi solto, é a ideia da encarnação, da reencarnação e a depuração deles entre eles próprios. Eles possuem uma frequência e vocês, quanto mais se aproximam da frequência desses seres, tornam-se esses seres. Deuses do passado hoje são considerados demônios. E você verá, se isso ficar para a posteridade, perceberá que o Deus de hoje no futuro será demonizado também. Existem duas formas de libertar-se desta roda de samsara. Existe uma forma coletiva, e é muito demorada, e existe uma forma individual. Um exemplo. Se você faz a sua passagem, desencarna e enxerga um túnel de luz, e sabe que dentro daquele túnel de luz existem seus entes queridos, mãe, pai, avós, amigos, pessoas que estão do outro lado lhe esperando, você segue para esse túnel? Pois é, e aí? Que é essa ilusão. Você vai habitar uma colônia espiritual, seus entes queridos provavelmente estarão lá, e isso se chamará matriz de controle, que é uma forma de você voltar, expurgar, voltar e expurgar, voltar e purificando sua alma com o tempo de uma forma coletiva e demorada. Digamos que o planeta tem uma qualidade de poder abarcar a vida em toda a sua potência. Mas a partir do momento que você começa a destruir o seu planeta, ele tem pouco tempo de vida. Como é que eu vou conseguir fazer com que todos esses espíritos venham por pelo menos 15 encarnações e para sair desta roda de samsara, sendo que o planeta está se tornando inabitável? Ocorre uma outra forma. No momento que você enxergar um túnel de luz, não vá a ele. Pare, pense. Foi implantada, eu diria a palavra chipada, que é essa palavra que vocês gostam, de que existe um abismo, um inferno, demônios esperando para queimar a sua alma na eternidade. Se você não tiver isso como holograma ou programa na sua mente, mas sim livrar-se dessa roda, de uma serpente que corre atrás de um porco, que corre atrás de um galo, que é a roda de samsara do eterno, a eterna prisão neste mundo, se você libertar a sua alma, como Buda fez, como Cristo fez, como tantos outros ascensionados fizeram, você não vai entrar no túnel, mas buscar o seu outro caminho, que é uma forma de livrar-se da conexão com os seus entes, que é demorada, ou seja, de uma forma você pode evoluir através do conjunto, do grupo, da alma grupo, da mônada. E a outra forma é livrar-se desta sequência, mas evoluir da mesma forma, sendo que será levado através de arrebatamento, sua alma será elevada aonde não tenha mais limites. E neste caso será levado por seres que já chegaram lá. E neste caso serão seres que já não utilizam mais a forma carbono como vida, mas sim forma espiritual, mais sutil, ou até mesmo de sílica, como eu já citei como exemplos, que vocês vão chamar de extraterrestres. Resumindo, ou você fica muito tempo para reencarnar e evoluir, e um dia chegar a Deus, ou você se livra dos seus entes, da sua família, da sua necessidade de voltar ao número 6, que é a riqueza, o ouro, tudo que o planeta concentra, e livrar-se de tudo isso e partir para uma situação da alma que ela está à parte desta realidade, mas que está ascensionada. E nesse sentido, ela estará em outros mundos, em outras esferas, em outras dimensões. E seguido por seres que estão nessas condições. Existem duas formas de ascensionar. Em grupo ou individual. Escolha. Quando o senhor diz essa luz, parece que o senhor está dizendo aí, a pessoa está sendo ainda levada pelos instintos do ser humanizado, não do espírito que ela é. Do ser humanizado completamente. No momento que ela desencarna, ela ainda possui em seu perispírito muito do que aprendeu aqui. e se aprendeu que uma luz é bom e a treva é ruim, ela vai para a luz. Mas muitas vezes a treva é boa e a luz é ruim. Entendi. Porque o vazio é como se fosse a universalização. O vazio é o universo. É mais rápido, mas você tem que abrir mão de muitas coisas. Entre elas, tudo que está na Terra. Agora entendi. Muito bem. Segunda. Vou falar um trecho do Apocalipse. No final, você pode comentar tudo e depois a gente vai passar uma linha. Diz assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Qual é o seu comentário geral a respeito disso, para depois a gente fazer cada versículo? Meu comentário geral é que dentro de tudo que está escrito neste livro, que é seguido por inúmeras milhares ou milhões de pessoas hoje no mundo, percebam o seguinte. Em primeiro lugar, este livro foi já traduzido inúmeras vezes, inúmeras formas, perdendo, infelizmente, o que estava escrito no princípio, o que estava querendo ser dito no começo. E dentro até no começo eram visões de alguns homens, visões de algumas pessoas que estavam ali se baseando dentro de outros escritos mais antigos ainda e baseando no que eles viam naquela época. Naquela época havia muitas guerras e se acreditavam-se em muitas questões. O que eu posso comentar de início é que nem tudo que está ali está querendo dizer aquilo que você pode interpretar. Certo. Vamos dar início ao nosso estudo desse texto. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Podemos estudar de várias formas. Podemos entender que este anjo podia ser um enviado, um emissário de Deus. Podemos entender que este anjo pode ser um dos nossos amigos de outras orbes, ali trazendo informações ou trazendo situações a que as pessoas se colocam, pois no passado entendam que os nossos queridos amigos do espaço já caminhavam conosco de uma forma muito mais presente. Assim vocês podem ver todos esses deuses sumérios, acadianos, depois por outras formas, como os deuses egípcios, e assim foram se traduzindo de formas diferentes sobre os gregos e tudo muito mais. Podemos dizer que ele trazia ali do espaço a prisão também dos muitos seres humanos. Pode continuar. Tudo é muito. Pode ser interpretado com muita figuração. De fato, quero explicar para que vocês abram a mente e não procurem tanto um demônio, um diabo, mas sim entender que uma história passada de uma forma pode significar outra. Então, quando diz, vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. O anjo, o senhor já falou que pode não ser. Trazia na mão. Que mão? E por que na mão? Não podia trazer no bolso? A chave do abismo. Que chave é essa? E por que abismo? E grande corrente não podia ser uma pequena? Vamos lá. Vamos dentro de algumas histórias possíveis. Entendendo que em algumas vidas estudei profundamente os estudos cristãos, os estudos católicos, hebraicos, judaicos, para absorver de mais profundo conhecimento. Vamos entender que possivelmente este anjo vindo dos céus, trazendo em sua mão uma liberdade e um aprisionamento, uma corrente para um abismo. Vou falar também na forma figurativa. Se você entender que esses amigos que vêm estavam aqui para aprender, e em si já estavam tão livres para despertar, para voltar para seus locais de origens, mas também acorrentados pelo seu campo vibracional para aprender tudo o que aqui eles vieram fazer. Certo. Vamos para dois. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Se fizermos estudos sobre os antigos amigos da Suméria, entenderem que, na verdade, o dragão, ou o que seria a representação do dragão ou da serpente, como vemos no início da Bíblia, a serpente que amaldiçoa Adão e Eva, era uma casta de família de os nossos amigos de outra orbe. Uma casta que poderia representar a casta da dragão ou da serpente, ou traduzindo isto para hoje de uma forma muito livre e complexa que estou a trazer. Pois aquele que queria despertar nos humanos uma forma livre de se ver era aprisionado, tido como errado, errôneo e como demônio. Isso traduzindo também em outras épocas, quando entendemos que era ser visto e acreditado que a própria reencarnação de Cerzaneiro tinha voltado e ali ele trazia o demônio dentro de si, pois ele também era o anticristo voltando à Terra. Certo. 3. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Voltando para nossos estudos do passado, quando entendemos que os nossos amigos do espaço têm um tempo diferente de vida do que nós temos hoje, onde eles estavam aqui, mas acreditavam-se até serem deuses, pois, para cada 3.600 anos nosso, passava-se 1 ano de vida deles, ficar preso por um grande tempo, pois este amigo, este dragão, ou da casta do dragão, que foi aprisionado, colocado debaixo, colocado num que se diria, poderíamos dizer, uma prisão, seria libertado depois de um tempo para ver se teria mudado as suas condições. Isso tudo tirado de grandes escritas do passado, pois se entendemos que a Bíblia original veio da hebraica, que já era baseada a estudos do que eles acreditavam pegar, do que eles vieram trazendo da Suméria e de outros povos mais antigos, e eles se resumiram por tudo aquilo que eles estavam acreditando ser uma suposição, não uma verdade única, pois não tinham vivido aquele período. E dentro disso, como qualquer estudo, como qualquer história que se conta, você coloca as versões mais necessárias para aquele propósito que você pede e tem. E aí, dona Rainha Dalira, o que a senhora tem a dizer a respeito dessas colocações? A senhora quer que eu leia uma frase cada uma para a senhora ir comentando? Leia uma de cada vez, por favor. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Chave do abismo e uma grande corrente. Sim, senhora. As correntes significam as energias estelares. As energias onde todas as coisas estão escritas pelas próprias energias do universo. Se ele traz as correntes na mão, ele traz sabedoria. Mas se ele traz a chave lá do inferno, as trevas, então ele vem libertar, mas não vem libertar as trevas. Ele vem dar às trevas conhecimento. E as correntes espirituais mais sábias que existem. Porque um ser de luz não vai trazer abertura e sofrimento. Boa. Um ser de luz não vai trazer abertura. Vem de lá de cima com uma chave dos infernos, com as correntes para... As correntes são... correntes espirituais evolutivas. Você pode até tomar conhecimento, pode ser esses fotões. Acho que é isso. Mas eu também não sou muito estudada. Mas pode ser esses fotões de luz. Sim. Que ele traz essas correntes do ser. Uhum. E essa de libertar a negatividade por mil anos, que ela tem que ser livre. Uhum. Olha, meu camarada, as trevas, elas estão abertas desde que o homem é homem. Desde que o homem é homem. E as correntes são o conhecimento que vem trazer para toda a humanidade, aquela que está aprisionada. Porque as trevas não é o inferno. As trevas não é o inferno. Entendeu? Trevas significa ignorância. E inferno significa prisão. Você me entende? Sim, senhora. Então, ela vem, esse anjo de luz não vem trazer dor à humanidade. Ninguém vem abrir um inferno para um ser infernal contaminar a terra. Isso não existe. Isso não existe, criatura. Isso existe na cabeça da escravidão humana, daqueles que querem escravizar o homem. Daqueles que querem que o homem não cresça, não se liberte. Será que esse texto não foi alterado? Tantos textos foram alterados para que a humanidade tivesse dor. Jesus veio como cordeiro, um ser de luz, que mais alto pousou na terra, veio que nem um cordeiro. Não trouxe raiva, não trouxe dor. Por que tem que vir agora um anjo de luz, trazer as correntes, e o significado tem que se prender todos os seres? E logo esse que tem a chave do abismo e vai abrir um abismo, da besta se soltará por mil anos. Essa besta tem a ver com o conhecimento, moço. Por mil anos o homem irá estudar e irá crescer a humanidade para compensar aquilo que ele foi atormentado, que ele foi renegado pela luz humana, pela luz daqueles que sempre esconderam as coisas dos homens. Entendeu, moço? É isso. Essa é a primeira resposta que ele tem para dar. Boa. Então deixa eu ver. Segunda... Deixa eu ver se eu entendi direitinho. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Essa grande corrente que a senhora falou, a gente sempre tende a ver que a gente associa com a maldade humana, né? Mas não tem a ver. Que uma pessoa com uma grande corrente vai fazer mal para alguém, claro. É, mas veja, o maior mal que um ser de luz pode trazer é as correntes espirituais do conhecimento. Porque se alguém traz umas correntes, significa que vai libertar qualquer coisa. Entendi, você entende? Entendi. Porque um ser de luz, quando ele traz correntes, ele traz com ele energias espirituais. E João, nessa altura, aquilo que ele mais entendia por dimensões espirituais abertas à consciência humana teria a ver com correntes. Como muitas vezes pode estar fala no reino celestial. E depois fala que a gente tem que combater esse reino celestial. Porque onde está as potestades e dominações, ele não sabia que isso era o plano astral inferior. E deu o nome do reino celestial. Da mesma forma, Paulo viu as coisas segundo a sua visão. Porque era a imagem que ele viu. Um anjo trazendo e abrindo as dimensões, essas correntes espirituais, essas vibrações espirituais, onde abria a porta do abismo, que é o planeta Terra, para que essas energias espirituais viessem ensinar a humanidade. Viessem mostrar a humanidade. O conhecimento que vai ficar livre para os homens entender as coisas. Bonito. Como você acha que Deus faz as coisas com ignorância? Não, senhora. Jamais. As pessoas têm que ver que as pessoas da altura não tinham vocabulário nem visão desperta para conseguir dar significado àquilo que estavam vendo. Falasse para a igreja no século XI sobre o microscópio e você virava bruxo. Entendeu? Imagine nessa altura. O homem que estava perturbado, passando fome, esse João. O João, claro. Na ilha. De Patmos, claro. De tudo e todo e ficando desvitalizado. Veja, criatura. Esse homem, por muito preparado que tivesse, ele podia estar, mas o corpo não estava. Os olhos iam ver coisas mediante a sua energia. Você entende? Se o seu corpo não está bom, o homem vai ver só coisa boa, camarada. Não pode. O homem vê as coisas mediante o inferno que está vivendo. Entendeu muito? Sim, senhora. Então eu vou para a segunda aqui. Segunda colocação. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Olha, serpente significa. Serpente significa sabedoria. Entendeu? Serpente significa acessão, conhecimento. Quando o homem, e os indianos sabem disso, quando o homem começa a trabalhar da serpente que está enrolada no seu sacra muladara, as coisas ativam e o homem vai para acima. Kundalini. Então é natural que a serpente é conhecimento. O anjo trouxe as correntes, abriu um abismo e aprisionou a serpente. Apresentou a serpente, ou seja, deu conhecimento à humanidade. Por 1000 anos. O outro, por 1000 anos. E veja que dar o conhecimento à humanidade é permitir que a humanidade usufrua tanto do bem quanto do mal. E que ela possa crescer fazendo as suas escolhas, o seu livre-arbítrio tem que funcionar. Fazendo as suas escolhas, fazendo as escolhas para fazer, para sanar seu karma, entendeu? As suas escolhas despertaram certamente aquilo que se chama o livre-arbítrio. Entendeu, moço? Livre-arbítrio. Quando uma fera, e veja que o diabo não está preso, não. O diabo não está preso. Nem está preso, nem está solto. Há certas coisas que estão, se tiverem presas, estão dentro do homem. Entendeu? Porque o homem é um micro-universo que é acessível a essa quarta dimensão superior, intermédia e inferior. É acessível. E cada um hoje tem uma leitura que pode fazer na Terra, porque essas correntes, como eu falei da outra pergunta, vieram, trouxeram informação, aquilo que muitos aprisionaram durante muito tempo. Porque não começou na Igreja Católica, meu amigo, só. Já os hindus, já os egípcios, já muitos, aqueles até, deixa eu ver o nome deles, aqueles hiperbóreos, lemurianos, tudo isso escondia da humanidade de coisas, esses atlânticos, tudo isso, meu amigo. Tudo isso escondeu sempre da humanidade. Por isso essas correntes vieram fazer diferença. Hoje você não vê aqui espíritos burros. Você não vê homens incultos. Quem é inculto é porque quer. Mas essas trevas, esse Satanás, só pega nele quem quer. Porque isso não vive lá no fundo dos abismos. Vive no fundo do abismo, mano. Entendeu? Sim, da ignorância. Porque você pode decidir matar ou não matar alguém que você não gosta. Mas se você tem cultura, você vai entender uma coisa que eu vou dizer. Você não vai matar ninguém. Você vai perdoar. Porque sabe que existe uma outra vida em que as coisas se vão ajustar. Entendeu, moço? Sim. Então essa coisa do diabo preso lá que foi liberto, isso é uma coisa que é assim, é um livro. Quem quiser que estude, que trabalhe e que veja que às vezes as ações humanas elas são tão negativas que nem o diabo tem capacidade para isso. Tão negativas. Às vezes você está com uma pessoa ao lado que julga que é um santo e de repente você conhece aquela pessoa e você vê o diabo nela, mas ela é uma pessoa. Sim. Só que deu acessibilidade a energias negativas predominarem perante as energias positivas. Entendeu? Muita gente diz que Exu é diabo, Pombagira é diabo. Eu não tenho chifre. Eu não tenho cauda. Eu sou um espírito igual aos outros espíritos. Mas dentro de mim eu sei que reina o bem e o mal. E eu vou pegar naquilo que mais me atrai. Aquilo que mais me satisfaz. E o mal não é a esquerda. O mal não é a direita. O mal é a ignorância. Entendeu? O mal é a ignorância. E esse diabo significa a ignorância humana. Porque, veja uma coisa, eu lhe posso dizer que existem espíritos mais antigos que essa teologia que existe para isso sobre o diabo. Existem espíritos mais perversos do que esse diabo. Existem espíritos que não estão acumando de diabo nenhum. Entendeu? Estão acumando das suas imperfeições. Está entendendo? Se não estão subjugados por nenhum diabo, estão subjugados pelas suas imperfeições. Pelas suas imperfeições. Porque em todos os casos o diabo paga muito. O diabo paga muito. O diabo e Lúcifer pagam muito. Que você me possa perguntar assim. Existe uma energia de maldade, eu lhe posso responder. Existe sim. Uma energia de maldade que já por 6 reinos, ou por 666 reinos, perpetua. Mas essa energia de maldade traz sempre uma sabedoria. Porque você pode pensar assim, ó, a invasão do Tibete por parte da China. A gente vai ver que está incorreto, não é? Está incorretíssimo. Mas você chega lá e vê um país a ficar próspero. Que já tem trem. Há mortes? Há, certamente. Mas, onde há vida, há morte. Onde há ignorância, há sabedoria. Onde há maldade, também passa a existir o bem. Onde há trevas, passa a existir a luz, que é o conhecimento da verdade. Então, em todas as situações, reinos mais densos ainda, camarada, esses reinos mais densos, que eles vão ter espíritos que vêm de outra realidade fazer as suas purgações kármicas das guerras estelares e vêm aqui, ficam prisioneiros da roda de Samsara, e olha que começam a fazer as suas evoluções e a ensinar aquilo que trouxeram dos reinos deles. E aquilo que é maldade, começa a fazer uma civilização atrasada avançar. E a civilização avança. E a civilização cresce. Você pode pensar, ó, se existe chuva ácida na Terra, que existe, vai matar colheitas. Mas em Marte existem chuvas ácidas que ativam colheitas. Porque cada zona, cada planeta, cada ordem espiritual está preparado para aceitar aquela negatividade que vem. E tem os espíritos que estão recomeçando, mais antigos, que sofrem. Tem esses espíritos que vão beneficiar os espíritos que vêm lá não sei de onde, que reencarnam aqui. Oh, meu querido, isso vai passar, quando a Terra ascender, isso vai passar com outros planetas. Você entende, meu? Nossa, sim, senhora. Uau. Nem tudo é negatividade, há muita história. Há muita história. Tá certo. Vamos para a terceira, então. Lançou-o no abismo, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Olha, quando o conhecimento vem, o conhecimento tem que ser fechado. Porque o conhecimento que não é fechado se espalha pelas dimensões. O conhecimento é uma energia. Informação é uma energia. Chuva é uma energia. Se não houver um sistema gravitacional que prenda essa água à Terra, ela se espalha pelo espaço. Portanto, ela tem que estar fechada aqui. E a água traz conhecimento, traz vida. Costuma-se dizer que a água é aquilo que traz a energia espiritual. Então, o conhecimento tem que ser fechado, tem sim. E tem que ser solto esse conhecimento por todos os homens, tem que ser sim. Agora, cada um vai apanhar esse conhecimento mediante a sua vontade. Porque as pessoas podem dizer, se ele fechou o diabo no abismo, se ele prendeu as trevas no abismo, é porque ele lá colocou alguma coisa. E uma chave é uma luz, é uma esperança de conhecimento. Entendeu? Porque a chave é aquela que o homem pega e vai... Vou ter coragem, vou abrir essa porta aqui para ter conhecimento. Vamos ver o que está daquele lado da vida. E aparece uma coisa completamente diferente daquela que foi construída sobre a psique humana. E a psique humana está desestruturada mediante essas coisas que não são decifradas de uma forma simples. São sempre decifradas em formas complexas, por meio das palavras. Então, sempre que as trevas são fechadas, meu querido, pela uma chave, significa que colocaram luz. E da mesma forma, quando uma coisa se abre, é para que essa luz que foi trabalhada nas trevas possa vir e mostrar o que trabalhou. Veja uma coisa, muitas pessoas que vão ouvir, muitas das pessoas dizem que você não tem vida. Que você vive aí preso nas suas coisas. Muitas pessoas podem dizer que isso é trevas. Mas trevas por quê? Será que uma pessoa que se prenda a si mesma e permite que a luz aprenda para crescer, será que a vida dessa pessoa tem que ser trevas? Só porque é diferente daquilo que é comum? Só porque se entrega a Deus e graças a Deus, não é? Só porque se entrega a Deus. Porque muitas das vezes as pessoas pensam que outras que se dedicam ao trabalho espiritual vivem enganadas, vivem no suplício. Não. É preciso ter muita coragem para fazer o seu trabalho. É preciso muita força para que você entenda as coisas dos outros, povo mais pequeno, que não se interessa por espiritualidade, que não quer saber da luz, que só quer saber de coisa que não lhe traz progresso. Veja, um homem quando tem medo, um homem quando lhe é dito que é um satanás, o homem tem medo de errar. E então começa a ter um comportamento diferente. Assim faziam os lamas tibetanos para os seus alunos. Diziam que havia trevas, que havia isso, aquilo, que eles tinham que ter comportamentos exemplares idênticos ao Buda. E veja, uma informação que é destrutiva foi pega e ensinada num sentido construtivo. E hoje você vê um monge tibetano, ou alguém que se veste como monge tibetano, não diz uma palavra e passa santo. E você descobre que aquele homem roubou a roupa, um monge, matou ele e fez aquilo para sair de lá, de onde está, do Tibete. Você entende o que eu estou dizendo? Às vezes há estruturas e padrões de comportamentos que são tão bem alimentados que você pode ver um assassino com roupa de um tibetano e ele passa por um monge. Da mesma forma, acontece com o plano espiritual inferior. Existem coisas que são ditas para que a humanidade cresça. Por que que Deus ia criar um ser que tinha que combater? Por que que Deus iria criar um ser que fosse destruir as pessoas, os seres que eles amavam? Pode haver um diabo? Pode sim. Chamado ação e reação, causa e efeito e livre-arbítrio. Pode, pode. As pessoas, quando têm essas leis e não entendem, elas têm comportamentos fora dessas leis. E quem vive fora dessas leis, no reino daquela lei, passa a virar uma coisa que não é de Deus. Passa a virar para os outros um diabo. E quantos não foram os diabos que morreram nas mãos da Inquisição? Quantos não foram as pessoas presas por ouvirem a Deus e foram presas em calabouços e foram esquecidos?